meu caminho é de paz e amor. Vai, tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, uma mulher. Beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer.